Sobre os rios que vão de Sião a Babilónia, escrevi esta canção durante as noites de insónia. Mãos geladas nos relentos, ourado pela calentura, se de braços meus tormentos, jurei cantar a aventura. Estou de volta a este cais que me viu ir e voltar. Daqui já não parto mais, só cá venho recordar. Está-me na melancolia, o meu coração invade. Está na dobra da melodia, por onde pinga a saudade. Está nas trovas do bandala, está nos trinos da guitarra. Pode alguém conter em si, tanto menos, tanto mais. Só o fado é que podia falar por mim neste cais. Árabe judeu, porque Trina é a fonte onde meu coração bebeu. Sonhei que Deus me sorriu e de mim fez seu eleito. Esse ouro me seduziu e eu parti de cruz ao peito, e assim verti meus sais pela Ásia das perdi-me nos temporais, fiquei louco nos sertões. Imprimi a minha marca nos quatro cantos do mundo. Pena foi que a minha barca tivesse que ir ao fundo. Está nas trovas do bandala, está nos trinos da guitarra. Foge ao seu destino quando o fadinho nos chama. Só um fado é que podia ilustrar bem o meu drama. Nas tabernas da ribeira cantei a minha canção, caleia na fogueira da sagrada inquisição. Por denúncia ou por desgraça, meu coração se perdeu. Fugiu, ardeu pela praça e triste se envileceu. Às vezes volta este cai entre as brumas da memória. É só grandeza, é só glória.